a saída para mãe e seu filho, para a avó tão sozinha, para o homem caído, para o tempo perdido. Ainda há amor, os olhos não fecharam ainda. Deus soprou fôlego de vida, busque este ar, respire viva, respire e viva. Sim, existe uma saída. Ainda é tempo, ainda é tempo, sim. Choro um adeus para os medos teus, para pessoas sofridas, quem não mais acredita. Ainda há amor, os olhos não fecharam ainda. Deus soprou fôlego de vida, busca este ar, respire e viva. Sim, existe uma saída. Ainda é tempo, ainda é tempo, sim. Ainda é tempo, ainda é tempo, sim. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Se o teu coração se fechou, oh, oh, oh. A vida ainda não acabou. Para a criança esquecida, para o casal e as feridas, para lembrar de sua família. Oh, até pro meu país que ainda não acordou. Ainda é tempo, ainda é tempo. Ainda é tempo, ainda é tempo, sim.